É comum as mulheres irem ao ginecologista com a suspeita de gravidez só para descobrirem que estão passando pelos primeiros sintomas da perimenopausa, também chamada de climatério e pré-menopausa. Isso acontece por causa das oscilações dos hormônios progesterona e estrogênio nessa fase, que levam a atrasos na menstruação, alterações no humor, abdômen aumentado e até enjôos matinais. A perimenopausa, estágio anterior à menopausa propriamente dita, costuma ocorrer por volta dos 40, 45 anos e pode durar vários anos até a última menstruação. A pré-menopausa também é responsável por causar as ondas de calor e atrofia urogenital, que leva a secura na vagina, além de dor e irritação durante a relação sexual, bem como um aumento da necessidade de urinar e da frequência de infecções urinárias. É um período difícil. Cada climatério é diferente e é comum que as mulheres se sintam isoladas e pouco compreendidas, até porque muitas vezes elas vivem a perimenopausa ao mesmo tempo de outras mudanças sociais e profissionais. Mas há muitas maneiras de aliviar e reduzir os sintomas. Eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio, e este é mais um episódio do videocast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Hoje, nossa convidada é a ginecologista a doutora Lígia Santos, que veio contar tudo sobre esse período de transição que é a perimenopausa. Seja bem-vinda, doutora Lígia. Muito obrigada. Doutora, eu queria que a gente começasse falando o que é a perimenopausa e qual a diferença da perimenopausa para a menopausa propriamente dita. A perimenopausa é um período de transição. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, por exemplo, né? Ninguém dorme criança e acorda adulto. Você passa por um período de transição chamado adolescência. A perimenopausa é mais ou menos a mesma coisa. Então, é um período de transição em que eu estou saindo da minha vida reprodutiva e estou passando por uma outra fase, que é uma fase não reprodutiva. Nessa fase, assim como a adolescência, vai demorar vários anos e vão ter várias transformações. E a mulher, ela se encontra num, entre aspas, limbo, né? Que ela ainda tem algumas coisas relacionadas ao período reprodutivo, mas ela também já começa a sentir algumas coisas já relacionadas à menopausa. E quando a mulher pode dizer, tô na menopausa? A gente sempre faz o diagnóstico de menopausa retroativo. Então, a partir do momento em que se faz um ano sem menstruação, a gente pode falar que essa mulher entrou na menopausa. E existem sintomas diferentes que caracterizam a perimenopausa e a menopausa? Basicamente, é a questão da menstruação. As duas coisas, elas acabam ficando muito misturadas. É difícil da mulher diferenciar quando ela está na perimenopausa ou na menopausa, por outros sintomas que não sejam a questão do fluxo menstrual. Agora, tem mulheres que falam que ficaram com sintomas de perimenopausa muitos anos, outras menos. Qual idade é comum acontecer a perimenopausa e quanto tempo ela pode durar? Então, aí lembrando da questão da analogia para a adolescência, né? Eu posso ter meninas de 12 anos que estão na adolescência, assim como de 16 que também estão. Embora sejam meninas completamente diferentes, né? Uma menina de 12 é muito diferente de uma de 16, mas elas estão na mesma fase. A questão da perimenopausa é exatamente a mesma coisa, por isso que dá essa impressão de muito tempo, porque realmente é muito tempo. A gente começa a pensar em perimenopausa por volta dos 40 anos, que é quando tem uma queda importante da capacidade reprodutiva. Então, os nossos óvulos que nascem com a gente, né? A gente percebe uma mudança muito bruta, muito drástica a partir dos 40 anos. E ela vai até mais ou menos 50, 51 anos. A maioria das mulheres, por volta dessa idade, acaba não menstruando mais. Mas eu não consigo diferenciar por outros fatores, porque existem mulheres, por exemplo, que ficam um período longo sem menstruar. Então, elas vão ficar 6 meses sem menstruar, de repente menstrua de novo, por isso que dá tanta confusão, dá essa sensação que já entrou na menopausa, mas, na verdade, ela ainda está no climatério. E os sintomas variam de mulher para mulher, né? Porque tem mulher que reclama muito, né, da intensidade dos sintomas e outras que falam, não senti nada. Varia bastante. Cada mulher é única, né? É muito diferente. Então, tem a questão genética, tem a questão de estilo de vida, os hábitos que essa mulher tem. Então, se a mulher tem o costume de ter uma alimentação mais saudável, se ela faz atividade física, se ela tem um ganho de peso adequado, muitas vezes ela não vai perceber tanto essas mudanças em relação aos sintomas, que é diferente de uma mulher obesa, que fuma, que talvez tenha uma questão genética mais importante, e aí ela pode ter muito mais sintomas. E por que que essas alterações hormonais podem causar tantos sintomas? Queria que você falasse mais, assim, quais são os sintomas mais frequentes nesse período. O mais frequente que todo mundo lembra e vê é a questão dos sintomas vasomotores, porque existe até a questão da mulher mudar de fisionomia. Então, ela fica com a pele vermelha, ela pode suar. Isso não é só ela, mas as outras pessoas em volta enxergam facilmente. E tem os fogachos, né? Que são calor. Os fogachos, né? Eles ocorrem aqui na parte de cima do corpo, né? Então, a cabeça, a face, o tronco, e pode espalhar para o corpo inteiro. Outros sintomas são mais difíceis de serem percebidos, inclusive pelas mulheres que estão passando por isso. Então, a questão de esquecimento, é muito comum, às vezes, a mulher ela começa a ter uma dificuldade cognitiva de, poxa, eu fui até a sala pegar um negócio que eu não lembro o que, que era. São coisas sutis, né? Mas acontecem. Eu posso ter uma questão de dificuldade em relação à perda de peso, que é muito comum. Eu tenho a questão sexual, que também se pontua muito nessa fase, né? Tanto em relação à dificuldade de manter relação sexual, porque muda a vulva, a vagina, elas ficam diferentes por conta dos hormônios, assim como o próprio desejo sexual, que muda, né? Não só pela dor ou pelo desconforto, mas às vezes pela própria mulher estar se percebendo numa outra fase, se sentindo mais velha, com outras questões sociais, como você já falou, né, dos filhos irem embora, de repente ela está num outro momento de vida, de trabalho, a questão do relacionamento, que às vezes começa a pesar algumas coisas que antes ela relevava. A gente tem a síndrome geniturinária menopausal, que é essa dificuldade de segurar a urina, a incontinência urinária, que fica muito mais frequente nessa fase. Algumas mulheres podem apresentar prolapso genital, não que seja específico da menopausa, mas fica mais evidente. Então, esses sintomas são muito comuns nessa fase. Muitas vezes a gente acaba esquecendo deles, priorizando somente os sintomas vasomotores, né, que são os fogachos. Explica pra gente o que é o prolapso genital, que muita gente não sabe. Prolapso genital é quando há uma fragilidade muscular e de tendões e acaba que os órgãos podem se exteriorizar. Então, eu posso ter uma, entre aspas, né, uma questão popular, é a bexiga caída, né, que a mulher ela sente aquela bola na vagina, e isso pode acontecer, né, muito frequentemente nesse período de menopausa, e tem vários graus. Eu posso ter desde uma queda só da parede anterior da vagina, que a gente chama de cistocele, até o útero todo se exteriorizar. E muitas mulheres reclamam dos fogachos, que são muito desagradáveis, né? Tem como reduzir a sensação desses fogachos? Qual o tratamento para isso? Tratamento tem. A questão é que tem que ser individualizado. Então, preciso sentar com essa mulher e verificar, primeiro, o que, que ela quer. Então, se ela quer fazer um tratamento hormonal ou não. E o que ela pode fazer. Se é uma mulher que não tem problemas cardiovasculares importantes, ou ela não tem câncer de mama ou câncer de ovário, alguma contraindicação absoluta à terapia de reposição hormonal, posso tentar fazer reposição hormonal. E ela tem várias vias. Então, posso fazer oral, eu posso fazer transdérmica, posso fazer a reposição só vaginal, depende muito do caso. Em outros casos, quando a terapia de reposição não é indicada hormonal, eu posso tentar práticas integrativas, como acupuntura, atividade física, mudança de hábitos de vida mesmo, tudo isso pode facilitar e funcionar bastante na melhoria dos sintomas e na qualidade de vida. E alguns sintomas urogenitais que ocorrem, né? Secura vaginal, aumento de frequência urinária e às vezes até escape de urina. As mulheres têm dificuldade, né, de lidar com esses sintomas e manter uma vida sexual, né, ativa e com prazer, enfim. Por que ocorrem essas alterações? Basicamente pela falta de estrogênio. Estrogênio é o hormônio produzido pelo ovário e ele atua no corpo todo. Então, ele atua no cérebro, por conta dessa questão cognitiva, e ela atua muito na parte geniturinária, no tecido da mucosa, da vagina. E a falta dele faz com que ocorra uma atrofia, que é uma diminuição desse tecido. Ele fica mais fino, fica mais frágil. Então, acaba que facilita a questão de secura, né? Então, fica difícil da mucosa ficar lubrificada. Ela fica com um tecido mais fininho, então ela rasga fácil, ela tem fissuras fáceis e acaba doendo. E na bexiga, o estrogênio também atua na questão até dos receptores, né, de estrogênio, e faz com que ela tenha dificuldade de continência, de segurar a urina o tempo necessário para ela poder ir ao banheiro no local adequado. Isso tudo acaba afetando a vida sexual, obviamente, né? Afeta bastante, porque às vezes essa incontinência ela vai ocorrer no ato sexual. Uhum. E acaba virando uma bola de neve, porque eu sei que eu vou ter essa perda e eu já começo a evitar, ou eu sei que eu vou ter dor, ou vou ter desconforto, e aí a vida sexual acaba indo pro saco, né? É. E na questão do peso, né? Muitas mulheres relatam um ganho de peso nessa fase. Esse ganho de peso é inevitável? Toda mulher vai engordar depois da menopausa? Como lidar com isso? Olha, o ganho de peso também está associado à questão do próprio processo de envelhecimento. Uhum. Né? Então, eu estou falando de uma mulher que está ficando mais velha, o metabolismo está mais lento. É normal que eu tenha mais dificuldade de queimar calorias. A gente tem uma substituição de massa magra por gordura. Então, por isso a importância de você fazer musculação nessa fase. Todos os exercícios são importantes. É importante fazer exercícios cardiovasculares, fazer uma caminhada, uma corrida, mas a musculação também é muito importante, porque tem essa perda. E então, não ganhar peso é muito difícil, né? A maioria das mulheres vai ganhar um pouquinho de peso, mas se ela tiver consciência disso, né? Souber que ela precisa fazer atividade física, que ela precisa cuidar da alimentação, ela pode ganhar peso, pode inclusive perder peso, mas a gente tem que lembrar, eu preciso respeitar o meu corpo. Então, vou emagrecer? Vou. Talvez demore um pouco mais do que quando eu tinha 20 anos. Claro. Mas dá para fazer, né? E se precisar, se você tá com a cintura abdominal maior do que deveria, tá acima do peso, não é desculpa para não perder peso, né? Não dá para falar assim, ah, eu tô na menopausa, agora não emagreço mais. E tem uma pesquisa recente que foi feita pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa que relata que existem outros sintomas que acontecem nessa fase que nem sempre são associados a ela, sim, né? Como insônia, tristeza, fadiga, sensação de sobrecarga, ansiedade, esquecimento, né? Enfim, por que que muitas mulheres relatam essas sensações durante a perimenopausa e como saber se elas estão relacionadas a esse período ou se são causadas por outros fatores? Todas esses sintomas, eles são muito relacionados à questão da perimenopausa e menopausa, sim. Para a gente saber se está ou não relacionado com outros fatores, precisa fazer uma investigação melhor dessa paciente. Então, por exemplo, a questão da tristeza, a depressão ocorre muito na perimenopausa. Uhum. Então, tem a questão hormonal, sim, mas a gente não é só hormônio, só claro, corpo. Então, eu preciso investigar como é que está esse entorno dessa mulher, como é que estão esses processos, essa aceitação da menopausa, como é que ela está lidando com essas mudanças. A questão do esquecimento, existem testes para a gente ver se essa mulher está caminhando para um processo demencial ou não. O sono também interfere, né, a questão da insônia. Então, o melhor é, a partir do momento que eu percebo esses sintomas, não entender isso como, ah, é assim mesmo, né? Faz parte, um dia vai passar. Mas procurar atendimento médico. O médico vai fazer os exames direcionados para cada sintoma que você tem. E aí vai verificar. Se tudo estiver ok, então muito provavelmente é por conta da própria menopausa. E as mulheres que utilizam anticoncepcionais, né? Métodos contraceptivos hormonais, eles mascaram o começo da perimenopausa? Em parte, mas acaba que a parte da menstruação acaba ficando um pouco mascarada. Mas outros sintomas vão aparecer. Então vai começar a aparecer um pouco de fogacho, vai começar a aparecer um pouco de secura vaginal. A mulher ela já começa a ficar mais esperta em relação a isso, de que ela pode estar entrando no período de menopausa, mesmo em uso de contraceptivo. E o uso desses contraceptivos não afetam a saúde, né? Mulher nessa fase, se ela utiliza? Não. A partir dos 40 anos, a gente começa a rever a questão da contracepção na mulher. Uhum. Então, se é uma mulher que tem o desejo de engravidar, aí você incentiva para que ela faça isso rapidamente, uhum, porque a tendência é que ela não consiga mais. Essa questão é gestar. Uhum. Né? Agora, se eu tenho um desejo de contracepção, a gente muda o tipo de método contraceptivo que ela vai utilizar. Pode ser oral, pode ser injetável. O DIU é um método super interessante para essa fase. especialmente os de uso hormonais, porque é uma fase que tem muita irregularidade menstrual. Então, muitas vezes, essa mulher ela passa 3-4 meses sem menstruar e depois, quando ela começa a menstruar, vem muita menstruação, foi um fluxo muito intenso. E o DIU hormonal, ele pode regular isso. Além disso, ele é muito eficaz, então a taxa de gestação para quem utiliza DIU é baixíssima. Uhum. E ela vai tirar, às vezes, quando ela já entrou na menopausa. Então, é um método que ela coloca, esquece que ele existe e funciona muito bem. Mas tem várias outras opções também, né? É sentar com o ginecologista e ver o que para mim é mais interessante naquele momento. Além do ginecologista, há outros profissionais de saúde que podem ajudar a mulher a viver com mais qualidade de vida nesse período? Não, tem vários, né? O ginecologista acaba lidando com, talvez, o primeiro momento, mas ela precisa passar com um cardiologista ou com um clínico geral para verificar como é que estão as coisas. Então, lembrando, né? Eu estou falando de uma mulher que está em processo de envelhecimento. Uhum. Aumenta a chance de doença cardiovascular a partir do momento que eu entro na menopausa, porque o estrogênio, ele é um hormônio que protege o coração, né? Ela pode passar com um geriatra, que é interessante. Ela pode passar com, pensando não só em profissionais de saúde, né, mas com educador físico, com fisioterapeuta, que pode ajudar muito na questão da incontinência urinária. Muitas vezes, até coisas que teoricamente não tem nada a ver, como, por exemplo, o pompoarismo, pode ajudar, porque ela vai fazer exercícios para o assoalho pélvico e que podem ajudar na vida sexual dela também. Fortalece a musculatura. Fortalece a musculatura, melhora a autoestima. Então, são profissionais que não estão necessariamente ligados à área da saúde, mas que auxiliam muito. E pensando na questão da integralidade, né? Não só no útero e sistema geniturinário, né? Em tudo. Doutora Lígia, tem algum risco para a mulher que engravida durante a perimenopausa? Bastante. A gente considera a mulher na perimenopausa como uma gestante de risco, porque ela tem mais chances de desenvolver algum tipo de problema durante essa gestação, de diabetes, de hipertensão e as consequências desses problemas, assim como de ter um bebê com algum tipo de problema. Doutora Lígia, a gente gravou aqui um episódio em que a gente falou sobre terapia hormonal, que foi muito bem. Então, eu tenho visto que as mulheres cada vez mais têm curiosidade de saber sobre perimenopausa, menopausa. Quais são os principais tratamentos para mulheres que têm muitos sintomas na fase de perimenopausa? Ela tem que fazer tratamento? Não precisa? Ela espera entrar na menopausa? Como é? Não. A gente tem uma janela de oportunidade, então eu preciso tratar essa mulher, se ela tiver o desejo, óbvio, no momento em que ela percebe que tem os sintomas. Eu posso já começar isso na perimenopausa. E essa janela, ela tem, em média, uns 7 anos e meio, 10 anos que eu faço esse acompanhamento, mas não tem um prazo mínimo, uhum, um prazo máximo para fazer o tratamento, nem uma idade específica. E a gente pode fazer terapias hormonais ou não hormonais. Então, se existir alguma contraindicação aos hormônios, ela vai fazer práticas integrativas e vai tentar lidar com isso de uma outra forma. Se ela tiver elegibilidade para fazer terapia hormonal, ela pode fazer terapia sistêmica, que é o uso de comprimidos, ela pode utilizar adesivos, ela pode utilizar gel, ela pode utilizar só o creme vaginal, ela pode fazer um misto, então utilizar um comprimido com um DIU ou um implante. E aí é muito variado. Todos esses métodos têm hormônio. Aí é, de novo, é sentar com o médico e verificar o que para ela é mais interessante, o que ela gosta de utilizar. E a gente utiliza sempre para passar os sintomas, precisa de estrogênio. Se vai utilizar só o estrogênio, depende muito se a mulher tem ou não útero, por exemplo. Então, mulheres que não têm útero, ou pessoas que não têm útero, né, que estão na menopausa, elas podem utilizar estrogênio isolado. Se eu tiver útero, eu preciso fazer uma contraposição com algum tipo de progestágeno. E se eu tiver também sintomas relacionados à questão sexual, é possível colocar também um tipo de testosterona para ajudar. E algumas mulheres falam, ah, será que eu vou sentir isso? Começam com sintomas intensos e pensam, vou sentir isso agora até o fim da vida, né? Esses sintomas vão melhorando com o passar da menopausa, não vão? Vão. Eles vão melhorando, especialmente os fogachos, que é o que mais incomoda muitas vezes. Mas eu preciso tratar. Então, o fogacho, às vezes, ele some sozinho. Uhum. E, eventualmente, você vai ter uma senhora muito mais velha, com 80 anos, que vai falar de um fogachinho bem mas ele acaba assumindo. Agora, se eu pensar na síndrome urogenital, ou se eu pensar em atrofia, só vai piorar. Certo. Então, sim, eu vou ter sintomas a vida inteira se eu não fizer tratamento. Daí a importância de você abordar esse assunto e de fazer um tratamento adequado. E para essa parte de atrofia vaginal, que muitas mulheres, né, se queixam, existem tratamentos também locais? Sim. Se a queixa é só atrofia, eu não preciso tomar o comprimido, por exemplo. Eu posso fazer um tratamento local, que é até mais indicado, porque eu vou ter uma baixa quantidade de hormônio no sangue. Uhum. Então, eu posso usar estrogênio, posso usar promestrieno, tem vários cremes que são possíveis. E para aquelas que têm um pouco mais de receio de utilizar hormônio, tem hidratante vaginal também que pode ser utilizado, que não tem nada de hormônio e muitas vezes pode ajudar nessa questão da atrofia e facilitar toda a vida dela. Além dos tratamentos medicamentosos, existem outros hábitos de vida que a mulher pode adotar e que ajudam a lidar com esses sintomas? Tem. Que são os que a gente já conhece, que todo mundo sabe, mas acaba não fazendo. É aquilo, né? A gente vai fazendo uma poupancinha que eu vou colher lá na frente. Então, se eu tenho já o costume de me alimentar bem, de dormir bem, de manter bons relacionamentos, evitar estresse, praticar atividade física, tudo isso vai contando para que eu tenha um envelhecimento saudável e quando eu chegar na menopausa, eu me mantenha uma senhora ativa, saudável, bem, tanto na questão física quanto cognitiva, né? Então, é importante ler, é importante aprender coisas novas, ter desafios para a gente manter o cérebro ativo. A questão dos relacionamentos, né? Para você pensar o sexo de uma forma diferente, porque muitas vezes, quando a gente pensa nas dificuldades em relação à questão sexual, é aquele sexo pênis-vagina. Uhum. E sexo é muito amplo. Então, de repente, eu chego numa fase em que até o meu próprio companheiro, ele não tá com a mesma virilidade que ele tinha antes. Claro. E aí, muita gente acaba parando de manter relação. Quando eu posso ter uma masturbação junto, eu posso utilizar brinquedos, eu posso me acariciar, acariciá-lo, criar coisas. Então, a gente precisa estar sempre renovando, né? Sexo também é uma questão de renovação, de criatividade, de colocar coisas novas. Ele não tem que deixar de existir só porque eu não engravido mais. Que a questão da menopausa é só essa, né? Eu não vou poder mais engravidar naturalmente. E, doutora Lígia, antes, há poucas décadas, até as mulheres viviam muito menos, né? Mulheres chegar aos 60 anos eram... Vitória. A maioria morria antes disso. Hoje, não. As mulheres estão vivendo bastante. Então, a mulher que entra na menopausa ao redor de 50 anos tem aí mais 30, 40 anos de vida, né? Você acha que isso está mudando a forma como a nossa cultura lida com a perimenopausa, a menopausa? As mulheres estão falando mais disso abertamente? Elas buscam mais qualidade de vida? Ah, estão. Porque mudou muito, né? Eu lembro, por exemplo, da minha avó, dela no cantinho, com o leque o tempo inteiro, suando sem tratamento. Então, existia uma resistência muito maior também por parte dos médicos. Não que hoje não tenha, ainda existem médicos que não gostam muito do tratamento hormonal. Mas era uma coisa muito intensa. Hoje, isso já está sendo quebrado. E as próprias mulheres, elas estão se enxergando de uma forma diferente. Então, você tem, muitas vezes, mulheres que estão na perimenopausa que estão começando um novo relacionamento, que querem ter um bebê agora com esse novo relacionamento. Não é mais aquela que fala, ah, eu já tenho meus filhos, acabou, fechou a fábrica. Mulheres que estão pensando em mudar de carreira, em fazer outras coisas, que se enxergam com um futuro de 30 anos ainda, né? Então, assim, eu não vou me enterrar agora. Eu tenho mais 30 anos para frente, eu preciso me cuidar. Que estão se olhando mais no espelho, vendo não só o rosto, mas vendo o por dentro, né? De que estão muito bem e que estão indo atrás, né, para se sentir bem. A questão da qualidade de vida hoje tem sido muito importante, né, na abordagem nos consultórios também. Doutora, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, alguma coisa que você acha importante para a mulher que está ouvindo a gente agora, que está entrando nessa fase. A gente está numa fase que nós temos tecnologia, a gente tem conhecimento. Então, se você está com suspeita, se você acha que está na perimenopausa, na menopausa, procure atendimento médico. procure formas de você lidar com esse período de uma maneira saudável, porque você não precisa deixar de ter qualidade de vida só porque você está ficando mais velho. Muito pelo contrário, que a terceira idade seja gostosa, assim como tantas outras fases da vida. É só uma outra fase, né? Não é o fim. Fase. O Saúde Sem Tabu tem o apoio de Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Doutora Lígia, muito obrigada por sua participação. Que agradeço. A experiência de cada mulher durante a perimenopausa e a menopausa é diferente. É comum que as mulheres se sintam seguras, isoladas com essas mudanças. Mas saiba que você não está sozinha. Existem muitas maneiras de aliviar os sintomas da pré-menopausa. Não deixe de adicionar hábitos saudáveis à sua rotina, pois eles são essenciais para aliviar os sintomas, e converse sempre com o seu médico. Se você que está nos assistindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Portal Drauzio, nos sigam no Instagram e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Assim, você recebe notificações sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar as suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.